Mais um carbonizado nas ruas de barro só. A parte podre do pão que o demônio amassou. É traçante da estrela que caiu no mar. Os baquepais, eu quero sangue voando pro ar. A desespero dos playboy, o crime venceu de novo. Invadimos seu duplex na procura de tesouro. Ouro branco, prata fina, dólar e diamante. Se eu não achar tudo que eu quero, eu vou manchar os móveis de sangue. O surto psicótico criou um monstro diabólico. A granada explodiu lançando estilhaços de ódio. Sob efeito alucinógeno de metanfetamina. Se esboçar a reação, te faço virar carniça. Pra que ficar na miséria se o crime te dá de tudo? Carro, droga, arma, depois flores no seu túmulo. Mas prefiro a vida curta e com ascensão meteórica. Aduguei a vida toda com balde de massa nas costas. Por isso nasce um monstro em cada canto do Brasil. Por isso o crime impera, vê-se o eco do fuzil. Por isso o sangue escorre manchando a nossa história. Não adianta se esconder, o crime vai vir bater sua porta. Aí playboy vai implorar, 4357 não atirar. Vai ver que sua vida pra mim não tem valor. E se foda seu diploma, seu título de doutor. Cansei de ser explorado pelo carrasco do patrão. Que as custas do meu trampo tá desred no peão. Vim buscar o que é meu, de PT-38. Foda-se, os boys vai sangrar porque o crime venceu de novo. 352 na mão, explode sua nuca. Guiado pelo demônio, deixou uma trilha de sangue na rua. Sua holy pointer alojada no crânio do verme que sai do pente. Da rato sai israelense, perdeu playboy, sai do carro, senão te mato, caralho. Passa a carteira que cê não vale a bala, explode seu crânio. Saca a filha decapitada no mato carbonizado. Enxerga o estrago que a bala perdida causa na quebrada. Filho da puta, cê negou ensino, eu puxei o gatilho de novo. Cê curtia, a bala é clássico, seu filho perdeu o miolo. Correu pelos furos no corpo. A mãe ficou desesperada, a mão quebrada no soco, não tampou os buracos da bala. Só aplauso, moleque é pronto pra matar. Esse no passado sim, sonhando em ser Pablo Escobar. Favelado, desempregado, psicopata sem tratamento. Injeta sangue nas minhas veias, porque aqui só tem veneno. Puta que pariu os ladrão, invadiram a agência bancária. Não tem vitória pra porco, só vive com o peito aberto na bala. A mãe servia pra caça nas antigas na Grécia. Hoje a águia do deserto arrebenta de 1.50. O eco do fuzil falou mais alto que o pastor. O morro a quebrar foi o craque que dominou. Te apresento minha cartilha, o diploma do oitava quero 357, estufada pra levar seu casaco de pele. Só, mais um carbonizado nas ruas de barro só. A parte podre do pão que o demônio amassou. É traçante da estrela que caiu no mar. Os bote é paz, eu quero sangue voando do ar. Só, mais um carbonizado nas ruas de barro só. A parte podre do pão que o demônio amassou. É traçante da estrela que caiu no mar. Os bote é paz, eu quero sangue voando pro ar. Satisfação de coração, meus queridos, é nós primo MPC 288, é só bandido envolvido. O doutor se espantou quando o telefone tocou. Ai, pago o resgate, mata tua filha, morou. A Patricinha moscou, os bandidos enquadrou. Levou de quebra pra favela, amarrada no Golf Zero. No cativeiro é sem perdão, é soco, choque no pescoço. 10 minutos de tortura e cê vê que o barato é louco. Reza pro teu pai pagar o resgate, não pensar que é um trote. Então nós manda o teu dedo com a aliança de 12 quilates. A sociedade fica espantada, totalmente aterrorizada. Nem na empresa tá seguro, o boyzão levou bala. Só que nem todo o seu dinheiro vai garantir a tua segurança. Cerca elétrica, os cachorros, a blindagem, isso não adianta. Agora seu cu que tá na mesa, o sangue azul que vai jorrar. Filho da puta, se joga no chão, que cheiro de sangue tá no ar. Os coletes, a prova de bala, não salva dos tiros na cara. No latrocínio, sem deixar falha, deixou voando, só massa cefálica. O crime invade a sua suíte, manchando o tapete portado. É só mais um psicopata, recrutado pelo diabo. Mas quem não teve incentivo, vai vencer gritando assalto. Infelizmente, vai ter boy degolado no arame farpado. Salvas periculosas, atitude consciente. MPC 288, aqui retém do crime, mano, zóio na cena. No claque da quadrada, o crime venceu mais uma vez. Não admitiu falha, por faltar comida no prato, por ter pedra pro noiado, pelas tretas de quebrado, pelo convite do diabo. O moleque com a ponto 50, o crânio boy explodiu, viu que não era pra ele. A coleção Hot Wheels, na era medieval, o inimigo era cobrado na lança. Hoje PT com adaptador montado na CG Honda, pra desespero das famílias, segunda-feira, vai. Os laudos com o perito relatando quantos caixão lacrado. Mas eu contente feliz, cê é de Open americano, mas que se foda lá e de Souza, a medalha dos Hipólitos. Foi embora meu sonho de ser atleta, quero invadir a casa lotérica mais do dia 380. Muito se iludir com o crime, penso que é o Capone. No fim não vê o filho crescer, nem dá pra ele o nome. Olha os moleque aí, nascer de psicopata, não termina no rolê, vou me enquadrar qualquer canalha. Com o sangue acende as velas, velório, escorre as lágrimas, caixão, óbito. Quantos aqui o crime cobrou, levou?